Estou muito contente pelos aperitivos. Exatamente. Bem. Isto é mesmo amador. Porquê? É muito amador. Não acho. Tenho pena que esteja amador. Então compra merdas. Não é? Se tens dinheiro para alugar isto tudo para o podcast. Não é alugar. Isto é a cervejaria já agora. Avisar as pessoas. É giro. Que tem cerveja. Que eu não bebo. Tu não bebes álcool? Raramente, ou se bebo, esqueço-me o que aconteceu. Porque bebes muito? Não, eu não costumo mesmo beber álcool. Não sou mesmo muito dada a esse tipo de mambos. Mambos, é bom. Sim. Eu tenho amigos meus que bebem pouco, mas quando bebem, depois compensam que não bebem. Não. Acontece... Já me aconteceu duas ou três bebedeiras assim grandes, mas as pessoas com quem estou nesse dia dizem que eu não estava assim tão bêbada, estava só alegre. Mas como não estou habituada, começo logo. Mas não é assim tão grave. Muito bem. Sabes... Ai, estou nervosa, porquê? Porque não nos conhecemos lá de nenhum. Exato. Eu conheço, mas não me conheces. Oh, para. Vamos começar por aí. Está bem, deixa. Porque eu sei quem tu és. Oh, meu Deus. Opa. Porque eu ouvi a tua voz na rádio quando era mais pequeno. Oh, quando era mais pequeno, agora estou a sentir aquela cena. Agora continuo pequeno, mas pronto. Sim. E eu ouvi a tua voz na rádio e acontecia um efeito que acontece comigo, com todas as pessoas que eu ouvi na rádio. Ficavas com semi-pau. Não? Não ficava com semi-pau. Ah, então vamos embora. Não é para ser elogiada. Mas o que acontecia era que, tendo em conta que não existiam redes sociais, nós não sabíamos quem eram as caras das pessoas. Nós já ouvíamos a voz e pensávamos que era uma pessoa. Sim. Depois víamos a cara das duas uma. Ou relacionávamos, tudo bem. Sim. Ou então ficávamos, ei. Aí, qual é? Contigo não era esse. Não? Vou dizer com quem é que era que eu ficava tipo, ei, esta pessoa, Paulo Fragoso. Ah. Ficava tipo, isto é Paulo Fragoso, a voz da Paulo Como Fragoso. É que tu imaginavas um surfista mornaço? Não sei explicar, mas a ideia era sempre diferente da realidade. Paulo Fragoso é o locutor da RFM, faz as tardes. E havia uma rapariga que fazia as manhãs da RFM. Carla Rocha? A Carla Rocha também. E eu não existia redes sociais na altura, não tinha nada praticamente. Mas já havia sites. Havia o site. Sim, mas... Eu via era o site. Sim. Porque eu ouvia a rádio na televisão, no computador, online. Uhum. E passei lá sempre a cara redondinha das pessoas. Eu assim, e esta pessoa? Era estranho. Tá, mas então, mas no meu caso foi... O teu caso foi fixe, foi tranquilo. Foi? Eu, tipo, foi tipo, é oh, isto. Tá à espera. Tá, sim, ok, pronto. Podia ter começado pior isto. Sim. Não, mas foi fixe. Vou comer com a mão esquerda para me verem o focinho, desculpem. Sim. Tu, nessa altura que estavas na rádio, fazias algum stand-up ou não? Passei a fazer. Eu estive na rádio para aí 11 ou 13 anos, não sei, acho que foi 11. Ainda faz uma diferençazinha. E, portanto, comecei a fazer stand-up a meio disso. Foi quando me comecei a aborrecer. Aborreceste da rádio? Sim, eu gosto muito de rádio e acho que sou muito boa. Isto é péssimo. Mas chega ali uma determinada altura em que é a mesma coisa todos os dias. Mesmo que tenhas de ser criativo todos os dias e inventar algo todos os dias, existe uma rotina muito grande quando estás a fazer sempre o mesmo horário, que chegas àquela hora, faz o guião até àquela hora, acaba... E eu, às tantas, tive a necessidade de começar a fazer outras coisas. Fui tirar um curso de fotografia, um curso de teatro, um workshop de stand-up comedy com a Bang Produções. Ah, porque eu não percebo as pessoas. E a partir daí fiz o workshop com eles, comecei a atuar, atuei imenso, não ganhei nada, clássico, e pronto, e comecei a fazer isso. Agora não sei há quantos anos, eu vejo mais ou menos... Quem é que tirou o curso da Bang contigo? Alguém que ainda faz? O Juan. Juan Pereira, que vai voltar agora a fazer, segundo reza a lenda, o Juan vai voltar. Sim. O Hugo, acho que foi do curso anterior ao meu. Acho que não há assim mais ninguém que eu... Portanto, quando tu te fartaste da rádio foi porque... Não me fartei. Foi de género. Imagina, estás numa relação há muito tempo, mas depois arranjas ali um amiguinho com quem trocas mensagem. Ou uma amiguinha, no teu caso, se calhar. A cena foi mais... Deixa-me... Preciso de mais coisas. Preciso, se calhar, porque não vi redes sociais. Não, se calhar fazia a festa nos stories e não sei o quê. Mas não, precisava... Intelectualmente necessitava de mais alguma coisa. Há pessoas que são assim, principalmente na comédia, que não gostam daquela rotina de levantar às 8, entrar às 9, sair às 6. Eu gosto muito de rotinas, sou muito ansiosa e, portanto, tudo aquilo que seja esquematizado dá-me segurança, mas também depois me aborrece, depois de estar muito tempo nisso, ou de ver que não passa... Porque aquilo que eu senti na rádio foi, por muito boa ou não que eu fosse, não havia... efeito daquilo que eu dizia ou não. Claro que tive muito hate com algumas piadas, especialmente internamente. Tipo, pá, eu vou, sério, não sei se há pessoas protetoras dos mosquitos a ver isto, mas vou matar. Mas não era assim, não me dava grande validação porque estou a falar sozinha num estúdio ou com algum colega meu, mas depois não sei se correu bem ou mal, é consoante o que me apeteça. Certo. E no stand-up é puro e duro. Tens de igual. Bem. Sim, é a diferença? Sim. Era isso que não gostava na rádio? É, além de ter muita liberdade, que não tinha assim o máximo de liberdade no Grupo Renascença, onde trabalhava, mas tinha muita, é de ter a resposta do público imediata. Ok. Ou seja, vêm-me falar, vêem que eu não estou a falar a sério ou que estou a falar a sério e a reação acaba por ser muito mais justa do que a não reação total na rádio. Ok, ok. Nas rádios... Eu faço relatos de futebol para uma rádio local, mas temos sempre aqueles minutinhos antes do jogo. Como é que é o teu golo? Não faço o relato, eu faço o comentário e a reportagem. Repente apanhavas o gajo. Faço o relato, ou não, faço a reportagem, sim. Afinal não faço, afinal não há rádio local nenhuma, assim de fininho. Não, mas o que eu noto é que é uma conversa de café, parece. Dei o café da manhã. Sim, isso é bom ou é mau? Depende do estilo. Acho que há dois estilos. Há o estilo, por exemplo, daquilo que eu acredito que seja mais as manhãs da comercial, por exemplo, em que existem tópicos, as produtoras passam tópicos, eles têm uma maior liberdade por terem um maior espírito de improviso e uma grande camaradagem entre eles e ser uma cena mais on the go. Tranquila. Sim, mais estamos aqui todos. Pois existe uma coisa mais RFM, que não quer dizer que eles não tenham boa camaradagem e espírito de improviso, mas existe uma produção um bocadinho mais... com um poder maior sobre o conteúdo do programa, um maior afinamento das coisas. Eu acho que tudo depende dos talentos que tu tiveres no ar. Há pessoas que são melhores a apresentar, há outras que são melhores a improvisar, há um grupo de pessoas que poderá ser mais cómico ou com mais sentido de humor e que resulta em conjunto, há outras que nem por isso, e o que eu acho é que o resultado deve ser sempre o melhor possível. E, portanto, tendo em conta o talento que tens ali, tens de encontrar o que é que faz com que funcione melhor. E como é que tu vês o humor na rádio? Tendo em conta que há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, estão de manhã. Eu quando vejo, por exemplo, o Michórdia de Temáticas de Ricardo Luz Pereira, nunca vejo de manhã. Porque de manhã sou um bocado... Estás a dormir, não é? Também. Para quem está a beber cerveja às 2 da tarde, tipo, se calhar... De manhã não é bem a vida dele. Ele nem se sabe comportar de manhã. Ele acorda e como é que eu não estou a fumar todo? Não sei o quê. O que é que eu acho do humor na rádio? Acho que, felizmente, a rádio tem sido um espaço na minha geração para os humoristas. Tem dado muita importância à criatividade, à produção de conteúdo de humor. Fico muito contente de ter feito parte deste momento, deste boom que houve. E acho que tem um ótimo papel nisso, na difusão do trabalho. Mas o facto de não existir público não limita um bocado? Não, porque existe o público dos colegas, não pode é ser um humorista sozinho. Mas nem sempre, sabes? Nem sempre. Okay. Depois há o riso propositado, que é aquele riso que poderá estar guionado de risos. Então porque o gato não sei quem... Tá, perfeito. Agora o tempo. Ou então existe o riso espontâneo, que é mesmo malta que há várias maneiras, há vários programas, há vários públicos, mas idealmente eu, quando fazia programa sozinha e era muito engraçada porque sou muito talentosa, era mais difícil. O que é que era mais difícil porque eu dizia a piada e tinha que aguentar o silêncio a seguir. Ok. Fazer uma pausa ou rir-me e depois anunciar a música. Isso para mim foi complicado porque eu rio-me das minhas piadas, mas havia piadas que não eram para rir e uma pausa, uma branca, um silêncio em rádio é muito poderoso. Ok. Eu lembro-me de uma qualquer que eu disse que foi... meto um amendoim porque temos tempo. A Adele tem tanto de talento como de colesterol. Ok. Já a seguir na Mega Hits, Bob Sinclair. Primeiro, que moral é que eu tenho para fazer uma piada sobre a Adele se a seguir vou passar Bob Sinclair? É só a primeira, what the fuck, quem é esta gaja? E depois recebi tantos faxes de pessoas gordas que eu depois fui ver ao Facebook. Faxes. Sim, eu sou coisa velha, meu, que horror. Não, mas depois eu ponho aos e-mails, não era e-mails ou faxes? Mas estava lá os e-mails. Faxes. É, com e-mails. Eu tinha um fax em casa. Pronto, whatever. em que eu depois punha, não, mas foram e-mails também, para o geral, em que eu depois punha o e-mail no Facebook, porque já havia Facebook, não, não havia, era em Aveiro, estou a brincar, não havia, era em todo lado, assim, muito massivo, e era sempre malta gorda, como é óbvio. Ah, sabes que o colesterol não tem a ver com gordura? E ele, no shit, tipo, okay. Era uma piada. Mas é difícil fazer humor sozinho em rádio, mas por isso é que não há gente a fazer humor. Não, sozinho não. E se tu fores ver a maior parte dos painéis... Tem que ter sempre alguém... Claro, tem que ter sempre o co-apresentador, o sidekick, porque senão... Olha, ainda ontem estive a ver isto, se calhar, o Maluco Beleza do Unas sem sidekick, porque a Maria está de férias, porque eu não pude ontem e também não fazia sentido. E o Unas teve a graça do costume, mas por não ter lá ninguém com ele, aquilo ficava assim um bocado... Ok. Ficava frio, sabes? Parecia que lhe estava a correr mal, para mim, constrangedor, mas não estava. Ele estava a ser tão bom quanto sempre. E para ele? Achas que... Não sei, eu acho que ele sabe, ele vai se safando, vai para casa, está na... Ah, eu acho que ele tem uma ginástica, e acho que vimos isso no Lip Sync, não é? Tem muita ginástica. Sim. Já tem um jogo de bacia tão grande que quando não corre bem, faz com que corra a seguir, no dia a seguir corre melhor, corre pior. Eu acho que ele é uma pessoa que sabe muito bem, não diria falhar porque não é falhar, mas aceitar as oscilações naturais do talento e do trabalho. Como é que foi a tua ida para o Maluco Beleza, isto é? Só estás atrás da câmara agora, primeiro foste convidado, certo? Foi este o percurso. Eu não estou atrás da câmara. Sim, não é atrás da câmara, estás num... Não sei onde é que tu estás, porque não dá para perceber onde tu estás. Está lá uma, está convidado, depois do nada aparecem cá as pessoas e onde é que eles estão? Pois é, não tens noção, sim. Como é que isso aconteceu? Olha, eu comecei... Eu trabalhei no CC e na SIC Radical durante algum tempo e o Rui Unas acho que era sócio da produtora que fazia o CC. Okay. Então tive a oportunidade de conhecer o Unas e não só nos festivais de verão e não sei o quê, até cheguei a co-apresentar um bocadinho do Rock in Rio com ele. E sempre senti que eu e ele tínhamos uma química ótima, acho que foi porque cresci a ver o Rui Unas e grande parte do meu humor também foi formatado tendo ele como referência. Os anos foram passando, saí da rádio e perguntei à malta, vou fazer um podcast, com quem é que acham que eu deveria fazer? Deram-me vários nomes, um deles foi o do Unas, taguei o Unas, e pus um vídeo nosso a co-apresentar pelo género. Quem é que tem química? Quem é que tem química? E ele, então, miúdo, o que é que se passa? Saíste da rádio? Eu saí. Tu, o que é que estás a fazer agora? Lá, lá, lá. E eu, nada, agora vou ser um Rui Unas em gajo. E ele, passado 15 dias, recebi uma mensagem e dizia, dia 7 de janeiro és minha convidada e uma semana depois vens trabalhar comigo, está bem? Eu. Nem se questionou. Eu. Disse. Sim, parte da convidada sim, o resto deixa-me ver as condições e pronto. E agora estou lá, também. Vais fazer alguma coisa que ainda não estejas a fazer ou não posso perguntar isto? Podes perguntar, vou ter um projeto muito giro com uma pessoa que eu gosto muito e que admiro muito. Que ela pode morrer entretanto, essa pessoa, não quero estar aqui a criar expectativas ao público e a ficar todo maluco. E vai avançar em abril, em princípio. Estamos a montar agora o cenário, o logotipo e essas coisas. É o que é isso, podemos saber. É um programa, é um podcast, videocast, melhor do que este. O quê? Ah, demorou a rir, eu pensei, foi longe demais. Em que se vai discutir os limites. Do quê? Ok. Os limites. Os porque limites. Tem de haver limites. Tem? Tem que haver limites. Há limites no humor, Joana. Oh, que caraças. Para mim, não. Não. Para mim, percebi-me de uma coisa. Eu não gosto muito que façam humor comigo. Portanto, esse acho que é o meu limite. Quando são coisas verdadeiras, eu não me sei rir muito de mim. Não. Não consigo. Estou agora numa relação. Desculpa. Opa. Eu sei que isto nem está a gravar, não é? Não está. Em que a mala que eu uso é igual à sobrinha dessa pessoa que tem 8 anos. Ok. E começou a gozar comigo. Tens uma mala igual da minha. E eu fiquei assim, não está a ter graça. Ok. Não percebo qual é o intuito disto. Mas depois vou pensar, sendo eu humorista, eu não deveria ter. Não tenho capacidade nenhuma. Não tenho. Nenhuma. Pá, se tiver mesmo graça. Não pode ser um host. Pá, não. Iria, porque tem que ser. Pronto, tem que ser. Cadeira. Mas acabar por dar chapadões a toda a gente e arriscar o carro. Não tem grande capacidade. Quando é gozo. Fictício, género. Okay. A Joana é tão não sei o quê que não sei o quê. Eu ia, ah, boa piada, mas quando é verdade eu fico, quem és tu? O que é que fazes aqui? Como assim? Qual é a cena? Não tenho grande capacidade para isso. Muito bem, tu disseste aí que tiraste um curso a banco. Tirei, sim, senhor. Qual é a tua opinião sobre os cursos? Aprende-se alguma coisa? Não se aprende? Para mim foi muito giro. Foi okay. Muito giro por vários motivos. Primeiro foi porque... Isto é a melhor resposta que eu já tive neste podcast sobre esta pergunta. É sério, mas eu tive um envolvimento diferente se calhar com a banca, eu cheguei a dar aulas lá. Ah, ok. Portanto, okay. Eu também não posso dizer que era uma grande merda. Não posso, foi fantástico, Paulo. Não, gostei muito porque eu sempre usei o humor na minha vida e sempre fui muito defensiva com o humor e foi bom aperceber-me pela primeira vez que havia técnicas para o fazer. E que havia outras pessoas da minha idade com o mesmo interesse por isso. Foi como se legitimasse o meio da comédia dentro de mim, no sentido em que isto é execuível, okay. E abriu portas para começar a atuar com pessoas com quem eu vinha desenvolver relações de amizade, ou seja, conheci o Hugo, que hoje em dia ainda é das pessoas com quem eu gosto mais de trabalhar, o Juan, por aí o Guilherme Fonseca, atuei com o Raminhos logo, essa gente que eu já não me lembro, como estou a cagar, não, estou a brincar, mas... E puseram-me a atuar em sítios super difíceis, tipo no meio de vilas, em Mafra. E aprendes nesses sítios? Epá, aprendes, ganhas uma estaleca, sabes? Por exemplo, quando eu estou aqui no Serventoria, houve uma parte em que as coisas estavam assim meio estremidas, porque quando eu entrei em palco as pessoas não sabem bem como é que é esta, não sei o quê. E eu já tenho tanta lábia de já ter corrido tão mal, okay. Em tanto lado, que eu começo, como é que é? Nananã, tranquilo. Pá, já sei, em princípio. Não ficas nervosa, como eu. Fico muito nervosa, muito nervosa. Mas quanto mais nervosa eu estiver, melhor me safo nesses momentos. Posso me esquecer do texto. Porque os nervos alertam-te. Fico com uma adrenalina, okay. E com uma ansiedade, que eu tipo, o quê? Não tens piada porquê? Nunca, o que foi? Num espetáculo que fiz aqui. Pá, e fico super sharp de observadora. Estava a meio, okay. Da atuação e estava um tipo qualquer com os óculos assim, tipo, imagina, uns Ray-Ban, mas com umas lentes amarelas, okay. Não ser bem de sol. Isso. Estás com óculos de pedófilo? Estás com óculos de pedófilo? Olharam para o gajo, acharam graça e eu disse: o que é que fazes? Ah, sou médico. Aí, não me digas que és pediatra. E era mesmo. Ou seja, depois consigo. Estou tão nervosa e tão ansiosa. Depois eu tenho outra carreira que é de vidente, mas falamos disso mais logo. Estou a brincar, não é verdade? Okay. Que eu estava a pensar em perguntas. Eu nisto não apanhei no LinkedIn. Que começa a adivinhar coisas sobre as pessoas e okay. Acaba por ser giro. Tu dizias que aprendeste técnicas de fazer humor no curso. Mas antes já fazias humor, então não tinhas essas técnicas? Não, eu sou muito talentosa de okay, natureza. Sim. A questão é, achas que por saber as técnicas acabamos por ter mais liberdade ou não? É que às vezes quando estou a escrever uma piada e penso numa técnica, pá, sinto que estou um bocado fechado numa caixa. Percebes? Não, eu acho que... Gosto das pessoas que só dizem que não, para começar as frases. Eu acho que o consumo de comédia e a noção das ferramentas é importante para adquirir uma espécie de ritmo interno, okay. Sobre as coisas. Eu quando estou a escrever, eu não estou a pensar que técnica é que estou a usar, se está muito bom, se não está... Bem, se está muito bom nunca penso, mas nunca estou a pensar nisso, mas de certa forma já existe uma musicalidade, okay. Em mim, que já sei, ok, se é uma one-liner, tem de ter uma setup e uma punch, se for muito longa as pessoas esquecem, se for se não sei o quê, se for muito curta também não vai entrar no público porque não conseguiram processar a primeira parte, tem de haver uma surpresa, blá blá blá, não pode ter palavras, e depois se tu reparares, o stand-up e a rádio misturam-se aqui num ponto porque existe a parte verbal da coisa, okay. E a parte escrita da coisa. E, portanto, eu já tenho uma escola muito grande de como é que podes construir frases para que sejam mais rapidamente ouvidas, que palavras é que deves usar ou que não deves usar. Já tenho uma noção de como é que, em princípio... É um processo automático. Uhum. Para okay. Mim, eu escrevo coloquialmente, deixei de conseguir. Então aprendi as técnicas que eu percebo, de certa forma. Foi ótimo porque, às vezes, imagina, tens uma ideia de como é que uma coisa, como é que poderás fazer uma piada, mas depois lembras-te da regra das três vezes, ou não sei como é que se diz, e pensas, ok, posso fazer isto, e qual é que seria a terceira? E consegues ir buscar ao bolso, ok, esta não está a sair, o que é que eu posso arranjar aqui? Mas na prática, não, acho que... Ser-se muito académico nisto pode gerar uma espécie de impotência cómica. Okay, de sim. Começar a ver tudo de forma matemática e de perder a alma da coisa, e depois, quando estás em palco e as coisas não batem certo, não batem matematicamente, de repente ficas nu. Okay, porque trabalhaste academicamente, mas onde é que está a tua alma ali? Onde é que está o... A teoria está lá toda, mas na prática. Exato. Acho que é preciso criar a musicalidade, consumir muita comédia. Mesmo. E por isso eu não estou a dizer só os specials e não sei o quê. Estou a dizer... Eu ia perguntar isso. Era só os specials? Não, não. Então, videozinhos de amadores de um comedy club numa, tudo, numa tudo aldeia. Serve. Tudo serve. A mim o que me preparou mais para ser a ótima comediante que eu sou agora foi, durante anos e anos, não me saber comportar com pessoas e ter de usar o sentido de humor para fugir. Ok. Portanto... E a SIC Comédia, havia um canal que era a SIC Comédia que passava, não é do teu tempo, caga nisso, passava comédias super antigas, All in the Family, o Cheers e coisas desse okay. género, com os risos enlatados, mas que havia muito, uma boa cadência, uma, não te sei explicar, fica, acho que fica dentro de nós mesmo. Okay. Que, quando, e depois, sim, diz, estou aqui a pensar, depois vou falar durante imenso tempo. E que não quer dizer que lá por estar dentro de nós que saia sempre bem, porque acho que há fases da nossa vida em que as coisas fluem melhor e há fases da nossa vida em que as coisas não fluem. Não é porque numa fase não nos está a fluir que de repente isto, a comédia é tudo uma merda, nunca devia ter vindo para cá, eu sou um flop, eu sou não sei o quê. Não, há alturas em que sim e há alturas em que menos, principalmente quando estamos em a dar menos, voz. Não é que não. Em que não, depende depois de como a tua cabeça funcionar. Se for como a minha, se eu tiver, imagina, 6 espetáculos em que sou uma merda, não sei se vou para o sétimo. Eu não sei se consigo levantar-me para o sétimo. Sim, vou para Faria Mundo e vou dar tudo. Depende da resiliência, da tua autoestima, das pessoas que te rodeiam, do que é que sustenta a tua carreira ou não. Mas a escrever, no processo de escrita, deves escrever só quando estás bem? Ou tu obrigas-te a escrever regularmente? Eu, para os outros, consigo escrever à vontade. Porquê? Porque se ficar mal, não vou dar a cara por isso. Ok. Não, não, não tenho uma grande pressão. Agora, a pressão do fracasso, de ser eu em palco, que vou ter de levar com o silêncio médio, mas arranjo sempre maneira de ser palhaça, mas com o silêncio de não ter resultado a piada, tipo, giro. Eu bem que posso fazer, tipo, mambo jumbo, que fica sempre aqui, que anda merda de piada, vais ter de cortar isto depois. É preciso estares... numa fase da tua vida em que consigas aconchegar isso dentro de ti. Okay. Eu não bebo antes das atuações, nem normalmente não bebo, não fumo ganzas normalmente, portanto eu vou mesmo extra sóbria para as atuações e dói. Quando corre mal, dói muito. Eu conheço alguns comediantes que acabam por olhar para a comédia de uma forma diferente, isto é, por ser comédia, por ser uma cena num bar, não têm problemas em consumir álcool e estupefacientes. Eu acho que ajuda. Ajuda? Eu acho que ajuda a ansiedade. Eu conheço mas vários... Mas tu achas que isto é uma profissão e como profissão não se devia... Não, acho que eu vejo isto como uma profissão, claro, que está a ganhar mais dinheiro, não é? Mas vejo isto como uma profissão, mas acho que é uma profissão tão pessoal, tão genuína, tão autêntica, tão psicologicamente séria, okay. Que é natural que, em algumas partes, em algumas fases, as pessoas tenham que beber para apresentar o seu trabalho. O meu último texto, por exemplo, fala sobre a minha sexualidade, ao longo, que é interessante, não é? Ao longo de vários anos, e tem lá partes bastante pesadas, e eu compreenderia, e quase que tive para beber uns copinhos antes, de dizer, ah, o que é que eu vou fazer à minha vida? Às vezes metemos-nos em buracos, e isto é uma droga socialmente aceitável para aligerar okay. um bocadinho a coisa. Mas quando te contratam para um bar, tendo em conta que estão a pagar, não deveria existir um... Como é que explicar? Uma ética de sim. não te... Porque às tantas calhar... o comediante também passa a ser a postura dele bêbado okay. ou não. Portanto, okay. quando tu contratas determinada pessoa, já sabes também mais ou menos qual é o tipo de entrega, não é? Okay. Há comediantes que... Por acaso nunca vi um comediante mesmo bêbado... a apresentar, eu não, mas há comediantes que até trabalham melhor assim, okay. há comediantes que não, às tantas o comportamento deles durante isso, a atuação vai ditar a longevidade ou não da carreira e a tónica, é muito isso. Tu falavas em três nomes, Guilherme Fonseca, Hugo Rosa e Rui Pereira. Tu fizeste parte de um grupo de comédia com eles. Fiz, saí na saída. Eu já tinha trabalhado com eles antes, com o Guilherme acho que não, mas com o Hugo e com o Juan, porque eles ajudaram-me a escrever parte dos episódios de uma rubrica minha no Curto Circuito, que era o programa da Joana. E acho que nos damos muito bem. Perdão, tenho muitas saudades do Juan. Eu gosto imenso do Juan. O Hugo é nazi como eu, dos e-mails, e manda e-mails a todos, super organizado, com toda a gente identificada, com arrobas e não sei o quê. É o podcast onde eu estou a arrotar mais, peço desculpa. O Rui é mais... Quais e-mails? Não, o que é isso, um e-mail? Não faço muita ideia. Ele nem fala assim. Mas depois está na reunião... Pá! meter aquela ideia tipo lixada que, ou pá, não, isso devia ser assim, não estou a curtir a cena assim, pá. E então todos juntos era como se o Hugo fosse a voz da consciência, o Juan fosse o gajo passado dos cornos e super franco, não, isto é merda. Isto tudo é merda. O Hugo dizia, pois também acho que é. Depois eu, malta, tipo, temos de... Foi uma boa equipa. Com o Guilherme também foi ótimo. Ter o Guilherme na altura no grupo de stand-up, sendo que ele, desde o início dos tempos que faz stand-up, desde o sindicato e não sei o quê, é bom sentir que há sempre ali uma pessoa que vai ser constante nas atuações. Okay. O Guilherme é super... Sabes que o Guilherme é sempre o Guilherme. Portanto, não lhe vai correr mal nunca. Mas o facto de trabalhar em grupo acaba por ser, porque são amigos, juntam-se, há aí um apoio entre vocês, é vantagem? Eu acho que a cena é um bocado a lógica do, não tínhamos texto para fazer, o Guilherme talvez tivesse, para fazer uma hora cada um. Se cada um fizer 20 minutos, está-se bem, fazemos um espetáculo todos juntos, estamos ali dentro, estamos a rir e depois vamos atuar. Não há melhor do que atuar com amigos, eu acho. Porquê é que achas que nessa altura existiam vários grupos e agora... O meio está assim um bocado. Eu acho partido. Que a maior parte deles eram criados pela Bang, se não estou em erro. Okay. Porque eram comediantes que estavam a começar e que não tinham uma hora de texto. Juntem-se todos, têm 5 minutinhos cada um, não faz mal, vão 30, qual é a cena, e temos um espetáculo na mesma. Acho que agora, talvez os comediantes tenham continuado a atuar desde a altura, que não foi o meu caso, e que portanto já tenham mais texto limado e que comecem, também já há mais público para isso, a comédia já chegou a Portugal mais bem vestida, séria, e portanto já o objetivo, e as pessoas já conseguem ver como sendo palpável o objetivo de fazer um solo. E portanto começa-se a trabalhar para aí. E essa é a tua ambição? Agora não Sim, eu gostava muito de ser uma comediante boa e ter os meus solos e não sei o quê. Gostava muito, mas isto é o que eu sonho. Na prática não sei o que é que isso implica. Não sei se me apetece andar numa carrinha, andar a percorrer Portugal inteiro, desde Penafiel a Faro, não sei. Mas o meu ego gostaria muito que isso acontecesse, sim. Mas há uma questão que tu referiste no Maluco Beleza. Acho que foi quando atuaste aqui, penso eu. Que há pessoas que te seguem nas redes sociais e depois vão te ver ao vivo e levam um choque. Sim. É um choque. Sim. Choque é a melhor palavra. É. Acho que ficam assim meio abananadas, sabes? Quando alguém te espirra na cara. Sim. Para quê? Porquê? Ei. Eu acho que é um problema que eu tenho agora. Não sei se é um problema. Acho que em 2018 e 2019 estamos todos a aprender que não somos só uma coisa. Podemos ser várias. E eu também estou a aprender isso. E de certa forma eu sempre me fragmentei. Era a Joana da rádio, a Joana do stand-up, a Joana do teatro, nananã. Mas a Joana afinal é isso tudo. E portanto eu se calhar posso ter um blog de maternidade e fazer um espetáculo de stand-up em que falo da minha sexualidade. Porquê que isso é incompatível? Se isso tudo existe e reside dentro de mim, porquê que há de ser esquisito para as pessoas? Se for esquisito para as pessoas, é sinal que estou a juntar as coisas. Está a ter efeito. E que estou a juntar... Assim. Não, que eu não preciso do choque. É só sinal que estou a juntar as coisas. Ou seja, eu antes não falava das minhas atuações no blog de maternidade, porque sei, pá, as mães vão-se passar da cabeça. Agora pensei, pá, eu não sou responsável pela vida das pessoas. Venham. No stand-up falo do blog. Pá, a vida é assim. Nós não somos só aquilo que nós somos no trabalho ou na faculdade. Nós somos tanta coisa. E eu também... Mas achas que o público do blog e dos teus vídeos, o objetivo final é canalizar para espetáculos de stand-up? É esse o teu objetivo? Não, o meu objetivo, cada projeto tem o seu objetivo. O blog de maternidade tem o objetivo de fazer chegar a mensagem de que a maternidade, tal como tudo na vida, tem o seu lado mais romântico e menos romântico. O projeto do Sapo tinha o objetivo de ganhar dinheiro. O projeto Sidekick do Maluco Beleza tem a intenção de trabalhar com o Rui e de beber muita sabedoria dele, mas também exposição e experiência. Cada projeto tem a sua cena. Não estou a canalizar tudo para os meus solos de stand-up, que nem, pá, daqui a 5 anos alguém vai ver este vídeo e pensar, quais solos? Quais? Onde? Ninguém fez nada. Mas em princípio sim. Mas é o que acabará por acontecer, porque tudo isso e todas as minhas experiências profissionais desembocam no meu nome. Ok. E portanto, quem gostar de uma parte de mim continuará a seguir essa parte, quem gostar de todas segue outra parte. E dá-te gozo ver a reação da cara das pessoas, ou não? Opa, às vezes fico um bocadinho com medo. Não é com medo, apetece-me dar um abracinho à pessoa. Já houve algumas atuações. Mas é que eu não sou assim tão brejeira nas minhas atuações. Só que realmente é um salto grande de um lado para o outro. Do blog de maternidade para a minha sexualidade em palco. E quando eu digo a minha sexualidade, não quer dizer que seja daquelas comediantes tipo Amy Schumer, que vai dizer que tem o semen todo na cara e que faz bem. Eu não vou até aí, em palco, mas falo abertamente sobre o que me apetecer, mesmo sem ter medo de rótulos que possam existir. Mas a linguagem é diferente, né? Okay. No blog de maternidade eu tento apelar para os pais verem a criança como uma pessoa e a importância dos sentimentos e de conhecer as emoções. Em palco tenho um texto que diz, por exemplo, que se existem os dentes de leite, porque é que não existem também as pilas de leite? Que existe uma pila de leite, a primeira, que quando caísse isso é crescia a verdadeira. Se tu vires bem, estou a falar, não estou a falar de sexo? Sim, não estás. Não estou minimamente, não estou a dizer, ai, o que é que eu fazia com a pila de leite? Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é um raciocínio que, por acaso, não vou deixar de falar daquilo que me apetece só porque sou mulher e posso ser repelada de porca outra vez. Estou a brincar, assim. Mas achas que o pessoal que faz stand-up, que quer fazer solos, tem que passar obrigatoriamente pelas redes sociais e pelo YouTube? Acho que é difícil ter público se não for público antes. Até as próprias palavras são iguais por causa disso, que é quem é que vai aos teus solos se ninguém sabe quem é que tu és. Não dá para ganhar público a partir dos bares. Não vejo como. Só não. Okay. Só não. E as coisas acontecem, eu acho. Acho que começa nos bares, começa a ir uns podcasts aqui, outros ali, depois depende da proatividade da pessoa e da confiança que ela tem em si, de propor projetos nos quais ela entra ou não. Existe a parte do mingle também, de começar a dar com pessoas, pegar pessoas e não sei o quê. Contactos. Sim, porque eu não sou ninguém para dizer o que é o problema do stand-up ou não, mas o comediante à partida nunca é uma pessoa que é muito confiante em si, à partida, na minha opinião, e portanto não é essa a pessoa que vai acreditar em si e fazer com que a sua carreira cresça. Sim. Por isso, eu acho que esta lógica que agora conheço dos comediantes terem agentes, que são pessoas que estão atrás deles a dizer, tu és o maior, pá, vamos, bora, o teatro sai da bandeira, bora e tal. O quê? Bora, porque nós conseguimos, pá. Nós, é preciso haver uma dupla em que uma das pessoas puxa a carroça de tu és capaz, tu consegues não sei o quê, porque o comediante em si, normalmente, acho eu, pelo menos a ideia que eu tenho, não tem essa... Eu vou partir Portugal, meu, vou partir, claro que há de haver alguns, pronto, também existe isso, mas acho que não é o normal. Ok. Na tua altura, existia o Comedy Club, certo? Quando existia esse grupo, não? Não. Foi depois ou foi antes? Depois. Foi depois? Pois, na minha altura nem me lembro o que é que havia. Atuava no Bar O Século. Onde é que era o Bar O Século? Era na Rua do Século, no Chiado. Nós atuámos no Mini Teatro da Calçada, atuámos no... Vocês não eram conhecidos, ou eram pouco conhecidos? Eu era... Tu conhecias. De rádio? Sim. Stand-up, ninguém nos conhecia. Talvez vocês conseguiam encher salas? Nós não éramos parvos, nós marcávamos salas, não sei se ouviste, um mini teatro da calçada, sim, mini, sim. Eram tipo 20 pessoas. Ah, ok. 20, mas era tão fixe. Não, punhamos os bilhetes na Let's Bonus e não sei o quê, que era tipo a ticket line da altura e não sei o quê. Epá, fuck you, tipo da altura. Damn, tenho 32 anos, qual é a tua cena? Olha que impecável! Mas apontávamos sempre para sítios, o Auditório Carlos Paredes, onde nós atuámos. Como é que fazia a comunicação? Era, eu fazia uns preces, enviava uns e-mails para os sítios. Escrevia em cartazes ou não? Não, mas associámos sempre, não sei, olha, nem sei explicar, sei que atuámos no Vilaré também, tinha lá o nosso cartaz. Na sala ou no espaço café? Na sala. Acho que na sala. Mas também atuei muitas vezes no Faiê. Não sei. Olha, não te sei explicar. Mas sei que as coisas iam acontecendo. Se calhar era o Hugo que falava muito com a Let's Bonus para ter descontos nos bilhetes e não sei o quê. Vendia-se muito no Carlos Paredes, mesmo à porta dos sítios. Tínhamos Facebook na altura? Tínhamos Facebook, meu! Os meus pais foram para o Facebook primeiro que eu. Agora pensa. Porquê? Porque eu fui muito agarrado ao i5. Aí. A i5 não sai daqui. É sério? Depois percebiste. Estou mesmo aqui ainda sozinho. Ainda estás lá? Não. Foi tipo, oh, não, ninguém, não. Ninguém. Então, pai, há dois anos tentei abrir a conta só para perceber as fotos que lá tinha e assustar um bocado comigo. Aqui, mas ainda consegui, existe mesmo? Existe, só que não consegui recuperar para lá. Eu não quero sequer ir lá. Deve estar no i5 de porcas em todo lado e não sei o quê. Não tenho cara para isso. Mas... Dessa altura para agora, como é que achas que foi a evolução do mercado? Olha, estou muito contente por fazeres essa pergunta e estou a dizer isto para pensar um bocadinho. Eu acho que está a haver uma crescente legitimização da arte. Ok. No sentido em que os cartazes estão a melhorar, já há designers, já há ilustradores, já há uma... O stand-up está a deixar de ser aquilo, uma cena que se faz ali num bar da aldeia e depois logo se vê como é que corre e temos de circular mais no interior e não sei o quê, para ser... É uma profissão? Há podcasts sobre isso, as pessoas recebem dinheiro, já têm orgulho de dizer que são comediantes no Instagram, o próprio comediante é levado mais a sério, portanto, eu sinto que é como se tivesse... isto é bué da mal, mas como se a prostituição agora fosse uma coisa fixe. Okay. Antes, eu quando fazia stand-up não era fixe, não era tão fixe como agora. Mas não é importante para o mercado existir esse circuito de bares? Não, claro, o que eu estou a dizer é que já é legítimo o Bruno Nogueira fazer o espetáculo dele de stand-up no Dona Maria II. Sim, ok. É Dona Maria II. É que eles passam ali no Sim, recinto, sim, né? Sim, exatamente. A comédia em palco já está a passar a ser um género muito tido em conta e respeitado, e estou muito contente com isso, porque assim eu própria consigo... Pá, sim, é isto que eu quero fazer. Olha, e pensar bem. Sim, brevemente. Olha, hoje vou a Coimbra. Mas correu bem, não é? Correu-me também hoje. Então, pá, claro que ganhei as onliners, por amor de Deus. Partiste aquilo tudo. Claro, hoje fui, vou. O quê? Roda Bota Fora, que é o Guilherme, o Pedro, o Daniel, o Diogo, o Pedro e mais um. O Carapeto. Não. O Duarte Correia, pá, o Duarte, pá. Duarte Silva, se calhar, é mais isso. Duarte Silva. É isso. Obrigada. Atuei, pá, foi fantástico, adorei. É muito bom estar com eles porque uma pessoa sobressai, é fácil. Claro, sim. Mas a tua ideia passa por, neste momento que regressaste, fazeres aquele circuito que fazias antes, isto é, os barzinhos, pequenos auditórios? Eu vou-me convidar. Neste momento, como sou freelancer há pouco tempo, tenho alguma prioridade no meu trabalho. Primeiro quero garantir que a maior provável fonte de rendimento imediata corra bem, que é o blog. São frases muito grandes, eu reparo quando digo isto, fico assim, não apetece, foi muito. E o stand-up eu tenho reagido, ou seja, as pessoas têm-me pedido espetáculos por e-mail imensas, estou cá mesmo de saída, por acaso estou. Vou atuar sexta-feira, que já passou, quando isto for para o ar no Cais a Rir, também foi, sempre do caralho, não? Qual é a cena? Disseste caralho? Disse. Foste tu, ok. Com a Catarina Matos, que também já entrevistaste, vou ao Cais a Rir, e vou marcando assim e vou reagindo. Vou-me fazendo também, quando é que é máximo outra vez? E marco logo as datas, vou também pedindo um bocadinho para não perder o fio à meada, mas vou ter agora um projeto com o David Cristina, sabes quem é? Sei, okay. Foi o meu convidado. Pronto, fantástico. Ainda bem que eu prestei atenção ao teu podcast, que se chama Coito. Giro. Sim. É sobre sim. O quê? Não, e olha, twist, estás a ver? A cena da comédia, que é a surpresa. É um espetáculo sobre parentalidade. Pensei que era carros. Ou cães. É um espetáculo sobre parentalidade em que, coito, porque é aquilo que dá origem aos bebés, em princípio, e por coito é o sítio no jogo da apanhada onde tu ficas e não és apanhado, também há em Aveiro. Não, agora estou no coito. Pronto, quem é de Lisboa sabe. É, se calhar sim. Coito? Sim. Mas nunca fui muito já apanhado. Não, estavas se sempre no i5, se calhar era muito essa a tua cena. Identifica-me e fala outra coisa assim. E então, credo. E então, o David e eu vamos fazer 20 minutinhos de stand-up cada, depois vamos ter um convidado especial para fazer um beat pelo meio. Pode ser musical, pode ser de conversa, pode ser whatever, depende do convidado. Para já temos confirmado a Sónia Tavares dos Gift para dia 19 de Abril na fábrica de Braço de Prata. E mais ninguém quer ir, não, estou a brincar. E pronto, e vamos fazer isso. E os convidados têm que fazer textos, ou seja o que for, Nós vamos adaptar a que, sim, tem que ser sobre parentalidade. Vamos adaptar consoante, por exemplo, a Sónia não lhe vou pedir para cantar, até porque não temos sistema de som desse nível, não é? Mas se calhar vamos fazer um jogo entre ela e o público, a ver o que é que ela reage a determinados temas, pô-la em situações em que tenha de ser, porque ela fala bastante livremente sobre tudo e, portanto, acho que pode ser engraçado desmifrar a Sónia. 19 de Abril na fábrica Braço de Prata. É a primeira data que está marcada? Não, é a última. Existe a de 6 de Abril, que ainda não temos convidado, marcado, e 12 de Abril. Sim. Estás convidado, se quiseres ir. Não sei se deu, se estiver cá, dia 12 não, não está cá. Isto é tipo a pior reação de sempre. Sabes que eu não se sou eu fosse pai. O Ricardo Araújo Pereira. Eu não sou pai. Sim, sim, se eu estiver cá. Não, se fosse o Ricardo era, claro, claro, é onde? É onde? O quê? Estou já a ir, onde? Porto de Mós? Claro que sim, lembrei-me de Pedro Durão. Acho que é a terra dele, sim. Sim, vou. Se estiver cá, sim. Não, dia 12 não estou cá. Ah, então não vais. Dia 12 vou abrir o sol. Olha, te convidar. Vais abrir o sol de quem? Do Ruben Branco, no Sal da Bandeira. Olha que fixe. Então já és bom. Ah, sou amigo dele. Ah. Que é isto? Ou se é bom... Ou você é amigo, sim. Ah, foi assim que eu cheguei aqui. Tu vais lá porque és boa ou porque és amiga? Não faço ideia. Exato. Quer dizer, faço. Não sei, porque quem me convidou não é a pessoa de quem eu sou mais amiga. Quem me convidou foi o Abreu e acho que é o único com o qual nunca tive sequer. Acho que nos esquecemos já um bocado do Abreu. Abreu, Diogo Abreu. Eles são 14, portanto. Mais a produção e não sei o que é por isso. Muito e bem. A bolinha. Sim. Muito obrigado, Joana. É isto, é foi isto. Está feito. Está bem. Então vá, beijinhos. Beijinhos. Thank you.